Senac Minas apresenta seu Vitor e os alunos dos cursos de formação profissional. Contabilidade. Isso mesmo. E você, culinária japonesa? É isso aí, seu Vitor. Você aposto que faz... telemarketing. Eu já sabia. Desce? Não, aqui a gente só sobe. O Senac tem cursos reconhecidos pelo mercado em diferentes áreas de formação profissional. Você escolhe. O Senac ensina. Matrículas abertas. Informações 0800 314440. Senac Minas. Você pode ser tudo na vida.